Lição 13. As melhoras. Drei. Hören Sie, was eine portugiesische Apothekerin über die typischen Urlauberprobleme berichtet. No verão temos muito que fazer. Muitos turistas vêm à farmácia por causa de queimaduras solares, diarreia, dores de cabeça. Muitas vezes vêm também porque estão constipados, têm febre, dores de garganta, dores de ouvidos. Normalmente não são coisas muito complicadas. Nós vendemos muitos medicamentos a estrangeiros.